agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Olá Brasil, como vai você? Tá acelerado o coração? Que bom, isso quer dizer que a emoção está à flor da pele. Estamos chegando para ficarmos juntos em 2 horas de muito romantismo aqui na sua rádio. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz das suas emoções. E a partir de agora vai começar o nosso programa Encontro Central. Encontro Central desta segunda-feira. Quero agradecer a grande, maravilhosa audiência em todo o Brasil, todo mundo que está curtindo a gente. Obrigado pelo carinho. E você participa com a gente através do nosso site, ouvintecentral.com. Mande lá o seu recado apaixonado, me diz aonde você ouve com o coração nosso programa. Aumente o volume, porque está começando a trilha sonora da sua vida. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers and forest fountains. Home along the lanes of the skyway, for this dark and lonely room projects a shadow casting gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of a way that the wind can turn the tide. And these shadows turn from purple to gray, but just this skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day he can spread his wings and fly away. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring. And open out this cage towards the sun, for just this skyline vision, dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. as canções imortais. Encontro Central. Share the laughter and the pain. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. I know just how to whisper, and I know just how to cry. I know just where to find the answers, and I know just how to lie. I know just how to fake it, and I know just how to scheme. I know just when to face the truth, and then I know just when to dream. And I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you loose. and I don't know how you do it, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. You can take the darkness with the bitter, the night, and turn it to a beat. Encontro Central. Música e emoção na dose certa. Depois do intervalo, tem recados do coração. ouvintecentral.com. Participe. Estamos de volta com o nosso Encontro Central, o programa que mexe com os corações. Agora está na hora dos nossos recados do coração. Você já mandou o seu? Então envie seu recado no ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recadinho apaixonado de Jefferson Moura, de Novo Horizonte, Roraima, para sua namorada, Carla. Quando eu precisava de alguém, você surgiu. Não nos conhecíamos, não sabíamos da existência um do outro e mesmo assim, quando nossos olhos se cruzaram, nossos corações foram invadidos pela afinidade, pela atração física, pelo carinho. Senti que naquele momento minha busca pela felicidade havia terminado. Enfim, te encontrei. Hoje me vejo vivendo um momento realmente especial. descobrindo que amar vale a pena e que a vida pode ser verdadeiramente feliz. Quero viver este sentimento bonito e ter a certeza que fomos feitos um para o outro. Porque de tudo que descobri ao seu lado, o que me deixa mais feliz e completo é o fato de poder compartilhar com você parte do que sou e tudo o que sinto. Estamos procurando juntos um caminho para seguir e podemos acreditar que tudo será maravilhoso. Mais uma coisa você pode ter sempre certeza. Qualquer que seja a situação, em todos os momentos estarei sempre, sempre ao seu lado. Por quê? Porque eu te amo muito. O Ronaldo de Pernambuco para Alzira. O destino me reservou algo tão valioso e perfeito que mesmo que eu tente agradecer pelo resto da vida, não seria perante o que ganhei. E você sabe o que ganhei? Ganhei seu amor, seus beijos, carinhos e o melhor de tudo. Ganhei você. Simples e unicamente você. O amor da minha vida. O que mais posso querer? Você faz da minha vida um sonho tão perfeito que temo um dia acordar e perceber que tudo acabou. Nosso amor é puro, real, sincero, gigantesco e sem fim. Nada nesse mundo é grande o bastante para acabar com toda a felicidade que me dá. O universo é pequeno diante de nós. Quero estar contigo não somente hoje, amanhã e depois, mas por toda a eternidade. Cantinho da Carta, Encontro Central. I'll hold you and touch you, make you my woman. I'll give you my love with sweet surrender. Tonight our hearts will beat as one, and I will hold you, touch you, and make you my woman tonight. There's something in your eyes I see, a pure and simple honesty. Hold me in your arms tonight. Fill my life. Don't waste this precious time. This moment's ours to treasure. Hold me in your arms tonight. We'll make it last forever. I believe you when you say that you love me. Know that I won't take you for granted. Tonight the magic has begun. So won't you hold me? Something in your eyes I see, I won't betray your trust in me. Hold me in your arms tonight. Fill my life with pleasure. Let's not waste this Fragilidade incide e o pensamento lá em você, e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro, e o pensamento lá em você, eu sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide e o pensamento lá em você, longe da felicidade, todas as suas luzes. Te desejo como ao ar, mais que tudo. És manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo, verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris.

couldn't wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, there is a shark room. The music's for the sad man. Can you imagine when the faces run? Turn out the faces into the sun. Raising our needles, we're getting in tune. The music's playing by the wall. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. Depois do intervalo tem mais romantismo, mais músicas inesquecíveis e a nossa tradução. Não saia daí. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Para você ouvir e se apaixonar, esse é o Encontro Central. Estamos de volta para mais uma hora emocionante no seu rádio. É um prazer sempre estar com você de todo o meu lindo e querido Brasil. Esse é o Encontro Central, que vai ao ar de segunda a sexta-feira na sua rádio. Obrigado a você de todo o Brasil pela carinhosa sintonia. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. Participe com a gente enviando o seu recado apaixonado no ouvintecentral.com. E agora está na hora da nossa tradução. As mais lindas traduções. Encontro Central. Um sinal humano. Quando as coisas dão errado, quando o cheiro dela permanece e a tentação é forte dentro dos limites de cada homem casado, doce engano vem chamando. E terras negativas, frio, coração frio, endurecido por você. Algo parece melhor, baby, apenas de passagem, e não é nenhum sacrifício, apenas uma simples palavra. São dois corações vivendo em dois mundos diferentes. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é nenhum sacrifício mesmo. Mal entendido mútuo, depois do fato, sensibilidade constrói uma prisão. No ato final, nós perdemos a direção. Não sobrou pedra sobre pedra, nenhuma lágrima desponta quando o ciúme queima. Coração frio, endurecido por você. Algo parece melhor, baby, apenas de passagem. E não é nenhum sacrifício, apenas uma simples palavra. São dois corações vivendo em dois mundos diferentes. Mas não é nenhum sacrifício. Nenhum sacrifício. Não é nenhum sacrifício mesmo. Sacrifício mesmo. Não é nenhum sacrifício mesmo. não é nenhum sacrifício mesmo. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Pra você já faz tanto tempo que eu não sou o que na verdade eu nem cheguei a ser. E quando parti, deixei ficar meus sonhos jogados. Palavras perdidas pelo ar, lembranças contidas nesta solidão. Eu já nem me lembro quanto tempo faz, mas eu não me esqueço que te amei demais. Hoje mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer. Aquilo que se pode ser, meu amor foi mais do que se pode crer, e nem mesmo o tempo conseguiu fazer esquecer você. I don't wanna lose. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. É mais um dia sem você. Mais uma noite que eu espero. Se alguém no mundo quis você, fui eu. Te dei os sonhos que eu sonhei. Te imaginei pra vida inteira. esquecer. Tudo isso faz doer demais. Eu queria só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que que eu faço pra aceitar. Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer que um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. Sentimento morre com o tempo e a solidão. Meu coração não quer ninguém no teu lugar. Só voltar atrás, ficar contigo. Diz agora o que que eu faço pra aceitar. Será que existe outra pessoa em meu lugar? Mas o tempo vai te convencer e um dia vai reconhecer que sem mim não pode mais viver. Solidão não quer parar de machucar. Sentimento dói com o tempo. Meu coração não quer ninguém em teu lugar. Sentimento dói com o tempo. E a solidão. Estamos apresentando Encontro Central. I thought that dreams belong to other men. 'Cause each time I got close, they fall apart. I feared my heart would be insincere. I faced the nights alone. Oh, how could I have known that all my life I only needed you? Oh, almost paradise when I get on hell. We hold the future in our hands. canções imortais. Encontro Central. When a man loves a woman and keeps his mind on nothing else, he takes the world for the good things now. If she is bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend, he puts her down. Encontro Central, o programa que tem conquistado milhares de corações em todo o Brasil. Já já, você ouve mais canções lindíssimas para encantar o seu coração e mais recados do coração. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Olá, meus grandes e eternos amores. Estamos de volta com as últimas do Encontro Central e também os últimos recadinhos apaixonados. Participe com a gente enviando seu recadinho através do ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. Thank you. Raquel de São Paulo para o Gustavo. Os dias que passam na vida são como os pingos da chuva que cai e correm para o rio, e sem o seu amor, sou uma pobre abandonada, chorando, desesperada, e uma noite de frio, angustiada pela dor de uma saudade. Sinto minha alma ferida, vejo minha vida esquecida, mesmo não sendo correspondida. Falo com toda ansiedade que preciso de você para minha felicidade. Ah, se você soubesse o que eu estou sentindo agora, talvez não sofreria tanto. Mandava a tristeza embora, mas sei que você não entende o sofrimento de uma mulher. Por isso, no silêncio da noite, murmurando sozinha, eu chamo pelo seu nome. O tempo vai passando, nunca vou te esquecer, porque você é tudo em minha vida. É a razão do meu ser, não me importa a distância, e mesmo sendo esquecida, ainda me resta uma viva esperança. Que em seus braços um dia vou viver. O Mauro do Rio Grande do Sul para Gláucia. Hoje te quero para revirar meus sentidos e me fazer sentir a felicidade que só você sabe fazer. Hoje te quero em meus braços para acalmar tudo que incomoda, para tirar meu sossego, meu fôlego e me devolver a alegria. Hoje te quero mais que ontem, porque cresce em minha vontade de contigo estar e eternizar este amor. Hoje te quero e te busco com desejo. Só você pode me trazer o prazer. Só você tem o dom de me acarinhar e fazer me esquecer tudo o que me cerca. Só você faz amor assim. Hoje te quero, hoje te preciso, hoje te suplico. Vem para mim, chegue bem de mansinho. Vem ficar comigo hoje, amanhã e todos os outros amanhãs. Hoje eu quero você. Cantinho da Carta, Encontro Central. Quando faz amor, se olha no espelho. Será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer. Mentira. Baby, mas quando está só, se morde de amor, rolando na cama, chama o meu nome. Eu não quero tocar em você. Vai me deixar louco. Sei que você pensa, o amor é do seu jeito. Coração quebrado e orgulho inteiro. Ama assim, já vai dizer. Seu jeito. grande surpresa. Encontro Central. It was way past midnight, and she still fall asleep. This night the dream was leaving. She tried so hard to keep. And with the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day. Wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Estamos apresentando Encontro Central. Aparece Confess could make me love you less.

Encontro Central. Os grandes amores sintonizam essa emoção. Obrigado, Brasil, pelo grande carinho, pela audiência enorme de estarmos juntos mais uma vez aqui no Encontro Central. Obrigado a todo mundo. Um beijo carinhoso do Brandão e até amanhã. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio.